Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à 13ª emissão do Pedal de Destrução. Primeiros sons para os texanos Desert Mountain Tribe, com It's Frey, trabalho novo na calha. Logo a seguir, Muertos, mexicanos, sediados em Londres. Ouvimos Ride to the Devil. E vamos ficar a seguir com os Buzzkill, australianos. Mostra-nos como se faz dark wave e post-punk de alta qualidade. Dreams é o tema que vamos ouvir. Bye. pedal de distorção. Rings. She don't need shiny things. Don't sempre à procura de novos projetos, novas músicas. Encontramos em África do Sul os Bilderberg Motel, nos mostram Sugar Moon. Lá mais atrás ouvimos os ingleses Broken Arm, que nos mostraram Life is Short, da Gringo Records. E agora vamos seguir viagem com as LA Witch, com o tema Get Lost. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Fugir um bocadinho do frio que se tem sentido nos últimos tempos, viajamos até à Grécia e encontramos os The Cave Children, que nos mostram Believe. Logo a seguir, do Minneapolis, ficamos com os Dead Gurus, The Wrong Way Records. Álbum novo para 2017, ficamos com a faixa Starlight Sisters. We'll be right back. Pedal de Distorção. Sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Cristalina e Maria. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de Destrução. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Seguindo com pedal e com distorção, encontramos os Back Homes e o tema The Chase. Logo a seguir, viajamos até a Islândia, onde o Singapore Sling mostra-nos Riff Mania, que extraímos do álbum novo, 2017, Kill, Kill, Kill. Fabuloso o tema. Ponham alto. Yeah. pedal de distorção. Je sens le vent, je suis le mouvement, les yeux. Pedal de Distorção. Sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. caminhando para o final de mais uma emissão, a 13ª, resta-me agradecer-vos a companhia, obrigado, encontrar-nos para a semana. Ficamos com Aged Sidegrinder, estrearam-se em Portugal, na nossa cidade, no festival Entre Muralhas, a edição 6. Ficamos com Giant Falls. Boa semana, beijos e abraços. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.